É ONU, novamente, fala cópia, Guarulhos, São Paulo, nível de voo 660. Carona no 61, no centro Recife, suspendeu todas as autorizações para Guarulhos devido a condições meteorológicas. Eu vou ligar para eles para checar a autorização, tchau. Positivo, na Guarda. É, a informação que a gente teve aqui que saiu em espécie agora, na verdade até um mensagem anterior agora das 7 horas, é, parece que está operando um caixa de noite, mas aguardo vocês ligarem aí, estamos no aguardo aqui. Obrigado, vou informar o centro. Obrigado. Uno, é o solo. É o escuta. O Nuno 61, eu acabei de entrar em contato agora com o CGNA. Eles nos solicitaram que o senhor mantivesse a posição no solo. Me informaram que uma aeronave agora já não conseguiu pousar, mesmo operando ele a caixa 2 em Guarulhos. Que assim que modificar essa situação, eles iriam me chamar. Tá, entendi. Tá, eu tô na escuta aqui então, obrigado. Rádio Aberto. Solicito autorização para agir em marcha lenta, já acordado com o PF. Papatango, Quebec. Papatango, Quebec? Afirmativo. Deixa após o término, Papatango, Quebec. Quebec? Mike Copo. Mike Copo, chega. Passado para Recife, solicito autorização. Obrigado, Mike Eco Alfa, informação em curso é hotel. Recife, eu tenho aprovado 090, pronto, cópia. Afirmo, pronto. Tango Mike Eco Alfa, autorizado para Serra Brava com meu Foxtrot, via Golf 677, nível de voo 090, pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, saída Conde, controle 12, correção. Controle 119 decimal 835. 119 decimal 35 é o controle. Aciona 5425 para o Papatango Mike e a Golfa. Sente autorizado Recife 090 na Golfa 677, decola da 10 com curva esquerda, saída Conde. Controle 119.35, transponder 5425 Mike e a Golfa. 5425, cotejamento correto para o Papatango Mike e a Golfa. Pacho 3, chame pronto para acionamento. Está pronto. Livre, chame táxi, Papatango Mike e qual? Solo mais quem está acionado, tem feito a bordo, 6 horas de autonomia, opinião Salvador para o carro. A bordo confirme meia hora de autonomia? Meia dúzia de horas, senhor. 0600. 0600 copiado, Papa Tango Mike Eco Alfa, autorizado táxi via pátio 3, pátio principal e Índia, até o ponto de espera da pistão 0, ajuste no 017. No ponto de espera, quando pronto, chame torre, frequência 1 no 8, decimal 95, Papa Tango Mike Eco Alfa, tem um bom voo. Área principal, Índia, 1895, Mike Eco Alfa. Prossiga, senhor. Correio, terei alguma novidade lá de Guarulhos? Negativo, eu vou chamar de novo, mas a princípio o operador do FMC Recife me falou que iria me ligar qualquer novidade. Tá bom, então, obrigado, vamos lá. Ok. Hoje a minha 251 também está na guarda para a autorização para Guarulhos. Espera aí, escuta. Operador 6251, informe que as autorizações para Guarulhos estão suspensas pelo Centro Recife. O mesmo nos informou que, muito embora o Metais estivesse permitindo DLS categoria 2 lá, algumas aeronaves não conseguiram pousar em Guarulhos, conseguem sim pousar em Guarulhos e muitas divergindo para outros aeródromos. Tá, sim, está na escuta, então, me desenvolve. Bom dia, tá 3171? Bom dia, tá 3171, prossiga. Como é que tá a situação dos voos para Guarulhos aí, nosso destino em Guarulhos? Tá tendo sequenciamento, estão suspensas, como é que tá a situação? As autorizações de Guarulhos estão suspensas pelo CGNS devido às condições meteorológicas em Guarulhos, que muito embora o último metade tenha dado a possibilidade de ILS CAT 2, as aeronaves não estão conseguindo pousar em Guarulhos. Estou tentando agora entrar em contato com a célula da FMC do CGNA em Recife para ver se eu consigo mais informações. Mas a princípio, a última posição que eu tive deles foi que as autorizações para Guarulhos estariam suspensas. Ah, tá perfeito. Estou na escuta aqui. Se houver algum tipo de sequenciamento, eu gostaria de entrar na fila. De certo, senhor. Badango Mike Eco Alfa, autorizado decolagem, pistão no zero, vento no 30 graus, 4 nós. O Mike Eco Alfa decolou às 25, 1935, controle, bom voo. 1935, Mike Eco Alfa, bom dia. Paulo, Salvador, Azul, Alpha, X-Ray, Delta. Alpha, X-Ray, Delta, prossiga. Solicito o reboque do pátio 3 para o pátio 1, saindo da posição 4 Lima para a posição 3 do pátio 1. Copiado Alpha X-Ray Delta, aguarde um minuto. Confirme o tráfego que sobremodulou. Do pátio 3, posição 4 Lima para o pátio 1, posição 3. Alpha X-Ray Delta, mantém escuta. Meu tráfego que sobremodulou? Confirmando, Alpha X-Ray Delta, pátio 3, posição 4 Lima para pátio 1, posição 3. Creio que a gente está aguardando de 30 a 60 minutos de liberação para nossa decolagem para São Paulo. Atenção, obrigado. X-Ray Delta, na escuta, confirme. Pátio 3 para o portão 3 do pátio principal, é isso? Positivo, positivo. Alpha X-Ray Delta, então autorizado. Do pátio 3 para o portão 3 do pátio principal, mantendo escuta constante, chame o término Alpha X-Ray Delta. Ok, Alpha X-Ray Delta, ciente. No 61, na escuta? Relativo, prosseguindo. Colô no 61, agora consegui contato com a célula da CGNR Recife, o mesmo nos informou que continua a mesma situação em Guarulhos, os tráfegos não conseguem pousar mesmo com a LS Caixa 2 lá, e assim que houver qualquer modificação no status de suspensão das autorizações para Guarulhos, o mesmo iria me informar. Positivo, continuando na guarda, boa no 61, obrigado. O Oxenê 251 no Yutan 3171, qualquer mensagem? Não, 3171, ciente. 6251, da Oxenê, ciente. Solo é o Papa Tango Quebec no pátio 3. Papa Tango Quebec, pátio 3, siga. Informando o corte dos motores, obrigado. Tenente Quebec. 1161, é o solo de Salvador? Prossegue. 1161, o centro Recife acabou de nos ligar, formando a... como é que eu posso dizer? Suspensão das autorizações automáticas. O senhor agora já está autorizado para Guarulhos. Pronto para cópia? Afirmativo, pronto para cópia. 1161 autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da EL, transição Mótiva, controle 119 decimal 35, transponder 5004, voo 1161. Positivo, o número 1 foi autorizado para São Paulo, Guarulhos, nível de voo 360, via rota de voo conforme decora pista no zero, curva direita, saída da EL. Pode fazer a transição. 6935, controle 5004, transponde, copiou o gol no número 1. Procedimento correto, gol no número 1, no pote 3, chame pronto para puxar para questionamento. Chama lá, gol no número 1. Questionamento 251, na escuta para o Copa, Guarulhos, 360, informação em curso hotel. 0 para Guarulhos. Verdade, não copiei. 6251, ponto Copa, Guarulhos, informação hotel. Afirma. Oxiné 6251, autorizada para Sierra Bravo Golfo Romeo, via Apres 1-0 até Tango Bravo Eco, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da EL, transição Mótiva. Controle 120 decimal 8, correção. O controle opera em 119 decimal 35, 11935 ao controle, aciona 5427 Oxiné 6251. Autorizado agora o 360, governo da direita da EL Mótiva, Ampers 10 até Tango Bravo, Eco Controle 1935 e o transponder 5427-6251-211. 6251, somente a saída da EL com transição Mótiva, da EL com todas as restrições de nível da carta, após da EL voa Leda, após Leda voa Mótiva, senhor da EL, transição Mótiva. Gente, da EL transição Mótiva, da EL Leda Mótiva. Correto, o chinema 251, no portão 1, no chinema pronto para o pushback, acionamento. 3171, na escuta para cópia para Guarulhos, tem o 320 aprovado, informação hotel. Afirmativo, senhor, prossiga. 3171, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via Apres 1-0 até Tango Bravo Eco, nível de voo 320. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da EL, transição Mótiva. Controle 1-9 decimal 35, transponder 5434, até 3171. Autorizado 320 para Guarulhos, decola 1-0, curva direita da EL, Mótiva, Ampers 1-0, 119-35, controle 5434, no transporte, então 3171. 3171, na saída da EL, transição Mótiva, da EL com todas as restrições de nível da carta, após da EL voa Leda, após Leda voa Mótiva, senhor da EL, transição Mótiva. Ciente, senhor, então 3171. 3171, por gentileza, proteja da EL, transição Mótiva. Da EL, Leda, Mótiva, cumprindo todas as restrições. Santo 3171. Regimento correto, Santo 3171, no portão 62, chame pronto para o pushback acionamento. Camarada. São 11 livres, chame táxi, o chinê 6251. Camarada. O número 61 está pronto para o pushback acionamento no 2 Lima. Livre, no pátio 3, chame táxi, gol 1-61. Chamada para o táxi, gol 1-61. X-Ray Delta, confirme, TM do reboque, portão 3. Azul Alfa, X-Ray Delta, informa o término do reboque, aeronave parqueada, posição 3. Obrigado e um bom dia. Obrigado, Delta, obrigado, bom dia. Thank you. Corona 61, nós está com ONU 79 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, antena com trompagem. ONU 7 horas, correção, ONU 79, 4 e 20, com fins copiado. Gol 1, ONU 61, tem táxi aprovado via parte 3, parte principal em Índia. Até o ponto de espera, pressão 0, destino 017. No ponto de espera, quando pronto, chame torre, frequência 1 no 8, decimal 95. Gol 1, ONU 61, tem um bom voo. Bem, ativo. Gol 1, ONU 61, está livre táxi, parte 3, Índia. 1017 é o ajuste. Ponto de espera, 2.0, 1.0.5, copiou o gol 1, ONU 61, graças. Para o táxi, 168 a bordo, com 5 horas, alterna com 168, 5 horas com fins copiado, autorizado o táxi fazer através do portão 612. Através do portão 612, observará um 37 da Gol, já está crescendo até o ponto de espera, pista no 0, senhor. Segue o mesmo com o número 2 via Índia até o ponto de espera, ajuste no 0 no 7. No ponto de espera, quando pronto, chame torre, frequência 1 no 8, decimal 95, tira 6251, tenha um bom voo. Obrigado, visual por trânsito, ponto de espera 295. Em coordenação com a equipe de solo, foi autorizado um Alfa 320 da Avianca passar a retaguarda em direção ao ponto de espera pista no zero. Assim que o mesmo livrar a cauda, já tem livre puxa estacionamento no portão 612, então 3171 no chão e pronto para o táxi. Quatro passagens da aeronave da Avianca em coordenação, está autorizado o feedback estacionamento de para o táxi, está 3171. Autorizado olhar e decolar, pista 1 no 0, vento 1 no 70 graus, 1 no 0 nós. Livre decolar, pista 1 no 0, boa, 9 1, nato. espera um minuto. Ali mantém pistão no zero, CNM é 2 segundos. O Uno 61 decolou aos 4h30. Uno no 935 controle. O Uno 61. Eu aqui, você é o 935, o Uno 61, obrigado, bom dia. Para o TAP do TAP 3, 171, 4h20 de autonomia, alterna com 2212 agora. 2212, Sierra Bravo, Charlie Foxtrot. Copiado com 3171, táxi aprovado via pátio principal em Índia até o ponto de espera da pista no zero. Ajuste no 017. No ponto de espera, quando pronto, chame torre em 198, decimal 95. Com 3171, tem um bom voo. No meu perdão, se copiou, autorizado o táxi até o ponto de espera pista no zero? Afirmativo, senhor. Desde o estádio, o pátio de alto até o ponto de espera da 1-0, está 3-1-7. Obrigado. Bom dia, 3-1-7. Uno decolou às 5-0, Uno no 935 controle, bom voo. 935, obrigado, bom serviço. Torre Salvador, bom dia, Altar 3171, 0 Destino autorizado decolagem no 0, vento no 70 graus, 9 nós. A linha decolga no 0, tá? 3171. Abril 71 decolou ao 54, 119 35, controle, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. 3171.